Hola, soy yo, Mario. Woohoo! Bienvenido a Orion Games. Woohoo! Sejam todos muito bem-vindos à continuação do cast da história da Nintendo. A empresa que arrebentou aí nos videogames e fez a alegria de muitos dos que estão aqui presentes, ou praticamente de todos. E apresentando a tripulação de hoje, temos conosco Pascoal, Hyde, Mr. Bubbles e esse que vos fala, Lula Molusco. Começando a leitura de cartinhas do cast passado, que na realidade é a primeira parte desse cast de hoje, né? Vamos aqui começar com Homem Mal. Homem Mal, qual a sua cartinha, Homem Mal? A minha cartinha é do nosso grande ilustre, Ebstar, né? Como sempre, ele tá contribuindo, mandando cartas e chamando a gente em tudo que é lugar. Papa palmas para o Ebstar. É isso aí. Ele diz... Papa palmas. Ele disse que escutou o cast e que voltou ao passado. Lembrou que o primeiro minigame que ele tinha, quando tinha 8 anos, era o Nintendo Game Watch com o jogo Donkey Kong. Ele disse que teve um Nintendinho da CCR, eu pessoalmente eu nunca vi. Caramba, não sabia nem que existia isso. É, não, tinha Nintendinho da CCR. Era Super Game, alguma coisa, sei lá. Eu lembro da Vision, né, mas Nintendinho da CCR. O meu era da Milmar, era um Crone da Milmar. Bom, aí depois ele falou que depois disso teve o Super NES americano em 93, que vinha com o Super Mario World, e ele disse que descobriu que o cartucho que ele tinha um chip da Sony. Bom, até aí, que ele falou que ele acha que é o começo da parceria entre as empresas, mais tarde a Sony estaria desenvolvendo o PlayStation para ser acoplado no Super NES e rodar jogos em CD. Chamava PlayStation já ou não? Não, na realidade é assim, cara, a Sony, ele é um fabricante, antes de tudo, de componentes eletrônicos. Então existem componentes eletrônicos da Sony espalhados em eletrônicos de várias marcas. Quem sabe não tem um chip que já foi fabricado pela Sony no seu Xbox e em N aparelhos da Nintendo, Sega e por aí vai. É por causa disso, mas não tinha nada a ver não. Nessa época ainda não. É, então, ele falou que ainda depois disso teve dois PlayStation 1, né? Caramba. E depois trocou um para um 64 e disse que fez um mau negócio porque as coisas eram caras e ele vai tomar um puxão de orelha. Ele tá falando que não aceitava jogo pirata. Não tem que aceitar mesmo, sem vergonha. Ele disse que hoje ele é muito feliz com o meu 360. Por que será que ele tem o 360, né? E ele mandou aqui um outro adendo na carta, né? Que ele disse que quer fazer ele criou um projeto dos jogos dos deuses do Olimpo Orion. Ô, louco! Chamar Gods of Olympus Orion. A criatividade tá solta, hein? Ai, peraí. É, então, ele disse que aqui tem uma breve descrição dos deuses desse Olimpo, né? Que vai ter o God Lula Molusco. Nossa, que é o deus das supervisões, pois tem visão do futuro, passado e presente. Caramba. Nossa. Como deus oráculo. Caramba. E um grande líder que consegue visualizar de forma incrível. Nossa! Tem o God Cetista, que é o deus orientador das explicações das coisas mais complexas, onde indica o caminho como uma luz. Nossa, que coisa filosófica. Iluminado. É o deus do achievement, né? É o deus do achievement, né? Tem o God Hyde, que é o deus da velocidade e viagem, estilo Sonic. Caramba, uma mistura de Sonic com Hermes deve ficar interessante. É bizarro. Ó, tem o God Mr. Bubbles, que é o deus dos portais de viagem no tempo. É isso aí. Ó, aí ficou fácil, hein? O Lula Molusco vê o passado, o um já viaja. Pô, aí ficou bom o negócio. Tem o God Pascoal, o deus construtor do belo Olimpo Orion. Ô, louco, maravilha. O criador de tudo, o Pascoal. É, então. Tem o God Homem Mal, que é o deus guardião e segurança do Olimpo com seu exército como um marechal de guerra. Marechal. O deus do ataque, mais, né? É. Que beleza. Deus da porrada. Tem o God Palos, que é o deus das mensagens e mensageiro que fala no Olimpo Orion. A voz que manda as mensagens. Esse ficou meio embaçado. Será que é aquela voz assim, fios, quem não tem cão caça com gato, alguma coisa desse tipo? Não, é aquela voz assim, estação. Estação, certo. Não segurem as portas, né? É verdade, é uma voz do além, né? Não segurem. Uma vez aconteceu comigo no metrô, assim... Primeiro, teve a primeira tentativa, né? Tentou fechar, não conseguiu. Aí o cara, não segurem as portas. Aí teve a segunda tentativa, não conseguiu fechar e já vi mais irritado. Não segurem as portas. Verdade, eu vi isso. Aí na terceira, este trem está atrasado porque tem um passageiro que segura as portas. Nossa! Super bom. Troco. Faltou aqui por último o God Raziel, que é o deus que comanda o submundo abaixo do Olimpo Orion. É aquele que é o cara que pega o lixo? Talvez. É o deus que tem medo d'água, né? Seward. Puta, sacanagem colocar ele no submundo. Colocar ele. Boa, muito bom. A gente tá um pouco longe aí de ser deuses, né? É isso aí, só sugiro a mudança no nome pra God of Orion. God of Orion, é. Isso. Melhor, fica mais prático de pronunciar, né? Pode ser. Beleza. God of Orion. Mas é isso, tem mais coisa aí na cartinha do Abstar, foi longa, assim. Okay. Foi longo, mas foi interessante. Foi interessante, foi criativa. Obrigado pelo sopro inspirador aí, Abstar. E seguindo a sequência aqui de cartinhas, Mr. Bubbles, o que diz a sua cartinha? Bom, é do Giraspion, eu já gostei do Nick. Nick é legal, hein? Que é maroto, mistura, hein? De Jiraiya com o Jaspion. Ele fala que, olá, aqui é o Giraspion, integrante do Legcast. Conhecido fora da internet como Gilmar, de 31 anos, de Goiás. Legcast, eu gostei do nome também. É, né? Será que lá é zoado que nem o nosso na hora de gravar? É um trabalho pra escutar, né? Fica muito... Leg. Pra escutar, não sei, mas na hora de editar deve dar um trabalhão, né? É verdade, a maioria dos jogos da Nintendo é pra criança, ó. Já começa falando isso, eu discordo. Caramba, dor das pernas no peito. É. Sei porque tenho um DS, um GBA e um GBC. GBC é Game Boy Color, né? Sim. E só salva os jogos da série Metroid, Mega Man, Mario e Final Fantasy. Então, na opinião dele, tirando esses jogos aqui, o resto é tudo jogo infantil. Tive um Nintendo 8-bits original, o qual conheci a série Metroid e Mega Man, e me arrependo até hoje por ter trocado ele por uma bicicleta véia. Achei engraçado. Eu lembro daquele programa do Silvio Santos, assim. Você quer o cara dentro do foguete? Você quer trocar a sua bicicleta por um rolo de papel higiênico? Sim! Você quer trocar o seu Nintendinho por uma bicicleta véia? Sim! Se deu mal, né? Trollada master essa daí, hein? Primeira trollada que eu vi, acho que na vida, foi isso aí. Ah, mas a trollada dele aqui, ele falou assim, ó, que ele deu a bicicleta pros outros só de raiva, que se fosse vender não valeria nem 10 reais. Ô, louco. Minha história com o Super Nintendo foi mais por causa do Super Metroid e Donkey Kong, qual comprei assim que saiu. Quando eu ia na locadora e vi o logo do PS1, tive aquele arrependimento de ter comprado o Super Nintendo e pensei, cara... Tô com R$200 em casa. Se o Super Nintendo aqui tá valendo 100, que ele já tinha. Uhum. Se eu não tivesse comprado o Super Nintendo, eu tava com o PS1. E foi o que ele fez. Vendeu o NES. E ele até colocou a data aqui no dia 15 de janeiro de 98. É, o ano cabalístico do lançamento. Comprou um PlayStation 1. Aí não dá pra comparar muito uma coisa com a outra, porque o PlayStation veio depois, né? Então ele pegou o Super Nintendo fora de época, né? Então não tem como comparar, então não dá, né? Não dá pra se arrepender, porque... Ele já pegou o Super Nintendo com a geração terminada. É engraçado que ele lembra o dia exato que ele comprou. Caramba, eu não lembro de nada dessas coisas quando eu comprei, eu também nada. Também não. Foi muito marcante pra ele, hein? Olha lá, pagou R$315 na época. Que era três salários. Caramba, realmente era como se fosse, sei lá, R$1.000 hoje, né? Uhum. Três salários mínimos. Aí ele comenta do jogo aqui do Brave Fencer Musa Shiden, que a gente falou, né? Que eu não lembro quem foi que mandou a cartinha na semana passada falando que o jogo era bom. Que ele diz aqui que jogou, ele terminou 5 vezes, na esperança que algo novo acontecesse, né? Tipo, olha, inclusive, agora eu acho que a gente é obrigado a fazer um cast do Brave Fencer Musashi, porque o que teve gente comentando desse jogo essa semana, tanto incrível, no mural, né? Facebook, e-mail, teve vários de pessoas falando desse jogo, então a gente vai ter que gravar um cast só aí, viu? Ah, ele é um jogo excelente mesmo, assim, e eu achei estranho porque quando eu joguei ele no demo, eu fiquei maluco pra jogar, né? Eu falei, não, tem que ter esse jogo. E não achei, nunca achei esse jogo, lugar nenhum. Ele é um jogo bem underground, sabe? Nossa, lição de casa agora, hein? Vamos ter que procurar. Ele é a proposta do Zelda mesmo, né? No PlayStation, né? É um jogo estilo Zelda pra quem não tem o console da Nintendo, né? Ou quem não tinha na época. Quem não tinha na época. Uhum. Quem não tem Ocarina of Time, caça com? Musashi. Com Musashi. Aí, beleza. E é isso aí, né? Valeu... Giraspion. Uhum. Nick legal, hein? Giraspion, eu gostei do Nick legal. Bacana, show de bola. Eu vou ler a cartinha do Rubinox. Olá, venho aqui enviar esse e-mail de papel pra um certo membro. Vocês acham que ele tá falando pra quem? Faço ideia. Não, tenho minhas dúvidas. Tenho as minhas dúvidas, né? Então vamos lá. porque não poderia deixar meus grandiosos agradecimentos por um cast da nossa amada empresa Nintendo. Meu primeiro contato com consoles de videogame já havia jogado no PC. Foi com o Super Nintendo, do meu primo. Tinha jogado o lindo Super Mario World, até hoje meu Mario favorito de todos. É a primeira vez, a gente nunca esquece, hein? Incrível. Esse foi um comentário meu, não tá na carta não. Já na era 64 não vim jogar muito em um. Só naquelas festas de aniversário, um jogo de corrida, de Star Wars, mas depois fui jogar o meu querido emulador para jogar Ocarina of Time. Já no GameCube eu fui para o lado sombrio, tive um PlayStation 2. Ele coloca aqui, piada, gente, piada, né? PlayStation 2, segundo ele, era o lado sombrio, ou o lado negro da força, como vocês preferirem. Ah, mas todo mundo falava isso na época mesmo. É, então. Já no ramo dos portáteis, tive um Game Boy Color, quando todos já tinham GBAs, Game Boy Advances, né? Nunca tive um Game Boy Advance. Gostaria de dizer uma curiosidade sobre o meu Nintendo. É que ele... sobre o nome Nintendo, né? É que ele é um provérbio japonês que significa deixe o destino para o céu. E segundo este link, o link é wapedia.mob/pt/Nintendo, né? O nome tem a intenção de dar um sentimento de superioridade ao consumidor e ser uma forma de propaganda e marketing com o objetivo de comparar a Nintendo, a bênção divina, e relacioná-la a Deus. Nossa. Eu acho que isso é uma viagem. É, tremenda. Viagem, né? Incrível. Mas, ó, ele deixou aqui, ó, fonte, né? Wapedia. Então, é, então, mas isso a gente falou no cast, né? O negócio do nome Nintendo, desse negócio de sorte pro céu, é por causa das cartas, né? Das cartas que faziam o baralho. Então tinha um sentido, da sorte que vinha do céu, né? Uhum. Ele então até completa. Estranho isso aí que ele falou, não sei se... É, mas ele até completa aqui, ó. Como vocês disseram, Nintendo já nasce com a pretensão like a God. Comentários à parte, esse foi um ótimo cast. Nota 9.8. Aprendi mais sobre a fabricante de baralhos mais bem sucedida da história, né? E até a próxima. Ele explica aqui pro Pascoal que o Rubinox, né? Falou que esse é pro Pascoal. Porque o Pascoal, ele perguntou na semana passada, ele gosta do nick do Rubinox, né? Ele queria saber por que que é, né? Ele falou que é um anagrama do nome dele com X e menção honrosa a Kingdom Hearts. E Hyde, o que diz a sua cartinha? A minha carta é do Rodrigo Freire, né? Ele manda lá, salve, salve, galera do Orioncast, muito bom o último cast. Ele diz que vem através desse e-mail fazer uma pequena correção, que um dos participantes falou que Zelda foi o primeiro RPG. Provavelmente foi o Pascoal que falou isso. Foi o Pascoal. Pascoal. É. Mas, na verdade, o primeiro RPG foi o Adventure do Atari. Isso é verdade. Você um quadrado, né? Como qualquer jogo do Atari. Uhum. É um quadrado verde que explorava um castelo. Aí eu falo que pra gente continuar fazendo um ótimo trabalho, que a gente diverte e informa a galera. E ele manda aqui no mais nada mais. Isso aqui é referência ao downloading. Ah, sim. Ah, beleza, tranquilo. É isso daí. Agradecemos a sua cartinha. Agora, o Adventure do Atari, cara, eu joguei. Eu não sei se eu consigo considerar ele um... É, então é isso que eu ia falar. Não tem... Pô, só se você considerar, né, tipo... Eu acho que ele é um jogo de aventura, mas não chega a ser um RPG porque não tem elemento de... É primitivo, né? É, eu não sei se foi o Zelda ou o Dragon Quest, aí fica a minha dúvida, né? Uhum. A gente poderia fazer uma pesquisa aí de jogos RPG aí, colocar, fazer um cast até de evolução de RPG. Cast sobre RPG, seria uma coisa legal, hein? Porque eu lembro que tinha os itens que você achava. Olha o Mimal já protestando. O Mimal já protestando. Só polêmica já. Adianta que foi o primeiro, cara. Mas, cara, não, tipo, eu lembro que tinha um negócio de você mandar, você achar uns secretos no jogo, mandar um negócio pra Activision, e você recebia umas cartas deles, assim. Então tinha um elemento nele além. Extra jogo, né? Não sei se pode ser considerado um RPG por isso, mas é uma boa discussão. É, tinha no Atari, se não me engano, tinha aquele Swordcast também que era um RPG, né? Esse tem um. Esse tem um episódio do Angry Video Game Nerd muito bom. Que eles fizeram uma premiação, né? Com prêmios de verdade, que lá realmente era um RPG. Exatamente. Acho que eu tô confundindo o Adventure com esse daí. Não sei se foi o primeiro, não sei se pode considerar, mas tá aí um bom tema pra um cast, né? Mais recadinhos? Mandem mais cartinhas pra gente ler aí. O e-mail é oriongames@gmail.com, né? Sigam a gente no Facebook e Twitter. Beleza, galera. É isso aí. Obrigado pelas cartinhas e vamos pro assunto de hoje. continuando o assunto, né, do outro cast, continua nesse, é muito grande, não teve como a gente fazer um cast só, a gente parou no GameCube e a gente continua no Nintendo DS. Em uma investida ousada, a Nintendo resolve mudar o conceito e o nome de sua linha de portáteis. Então, em 2004, lança o Nintendo DS, com retrocompatibilidade com Game Boy Advance, e a aparência do DS era muito semelhante ao antigo Game Watch. Né? O console possui duas telas, daí o nome Dual Screen, de DS, né? Sendo que uma é sensível ao toque, possibilitando inúmeras formas diferentes de gameplay. Além disso, o DS permite partidas multiplayer, local ou remoto, através de conexão Wi-Fi. Cara, a primeira vez que vocês viram, vocês acharam que era... Vocês sacaram a ideia, né, quando vocês bateram o olho no DS a primeira vez? Ah, eu achei foda, assim, quando eu vi. Mas é engraçado isso que você falou da Nintendo mudar o nome, essas coisas. Isso foi uma estratégia da Nintendo porque a marca Game Boy era muito bem sucedida e era muito forte. E aí, como o DS era uma console bem diferente do que o Game Boy era, apesar de ser um portátil e tudo, mas vinha com essa proposta das duas telas e tal, eles tinham medo que não desse muito certo, eles inventaram esse outro nome, porque poderia muito bem ser Game Boy duas telas, Game Boy, sei lá o quê. Sim, Game Boy é um nome fortíssimo, é sinônimo de videogame portátil. É, Game Boy DS e tal, mas aí eles resolveram criar um novo nome, caso fosse um fracasso o console, ou não desse muito resultado, eles poderiam voltar com a marca Game Boy sem nenhum problema, entendeu? Assim, sem manchar o nome Game Boy. Mas aí aconteceu o contrário, né? Que o DS foi um sucesso monstruoso, até que saiu 3DS e vamos ver no que dá, né? Mas eu lembro que os primeiros vídeos que eu vi, né? Eu ainda lembro que faz muito tempo que a gente viu o DS, assim. E eu achava muito da hora, assim, aquela coisa da tela. Ainda lembro de jogar naquele primeiro DS, sabe? Que era bem estranho, parecia um brinquedo, assim. Ele era eu bem... tive esse primeiro DS, cara. Então, foi bem legal, assim, a experiência. Eu lembro que eu joguei aquele... Só tinha Mario 64, acho que, na época, assim, pro DS. E eu lembro que era muito legal os minigames que tinham, que daí dava pra você testar. Porque o Mario 64 em si, você não testa muito a tela touchscreen, né? Mas nos minigames dava pra testar legal, e aí tinha um até que lembrava muito Angry Birds, assim, que você esticava com um elástico umas bombinhas e ia destruindo, aliás, uma pedra, né, ia destruindo as bombinhas que iam descendo de paraquedas, assim, era muito legal. E eu curti, velho, na hora eu vi que ia ser um sucesso monstruoso, assim, mas ainda foi ainda maior do que eu imaginava também. Cara, eu demorei muito, assim, pra ter um DS até, eu fui ter o meu em 2000 e... Ele foi sair em 2004, acho que foi em 2006, porque eu tinha um Game Boy Advance, eu fiquei um bom tempo com ele, até me convenci, assim, a comprar um DS, né? Eu tava na dúvida entre PSP também, DS, e tipo, eu só realizei o que era quando realmente eu comprei. Eu vi o pessoal comentando, esse tipo de coisa, e o meu primeiro DS foi aquele modelo classicão, né, e era na cor azul, achava bonito o console. E apesar de ser meio grandalhão, assim, eu achava bacana ele. E, cara, o primeiro jogo, assim, que me fez ter a sensação real do que era aquilo foi quando eu joguei Trauma Center. É, que é aquele jogo que você faz cirurgia, né? Você opera o paciente. E aquilo deu uma imersão tão grande, que eu gostei muito da história do jogo. A história do jogo eu achei bacana, bem envolvente. Música, ambientação, né? E dois, aquele negócio de você operar, cara, tinha uma adrenalina aquilo ali. E você ficava olhando a tela de baixo e olhando a tela de cima as instruções da enfermeira, assim, é como se fosse um médico mesmo, olhando pro paciente aberto e olhando a instrumentadora ali, passando as coisas para ele. E aquele jogo viciou alguns amigos, inclusive o setista. Eu emprestei o DS uma vez para ele não tinha DS, a gente trabalhava junto, e emprestei o DS para ele, e eu lembro da outra moça que trabalhava com ele no departamento, que ela veio falar para mim, meu, ele não almoçou. Ele passou o almoço inteiro jogando isso daí. Então, e aí foi aquele jogo, vira e mexe, alguém vinha roubar o meu DS, e aí quando eu ia jogar, que eu ia almoçar mais tarde, não tinha mais bateria. O pessoal tinha comido a bateria. Todo mundo passava o dia inteiro com o DS, meu DS na mão, e quando eu ia jogar não tinha bateria. Aconteceu muito isso comigo. Não sei o Raid e o Mr. Bubble, vocês, como é que foi pra vocês a descoberta do console, assim? Eu comprei junto com o Mr. Bubbles em, acho que em 2008, se não me engano. Uhum. E eu já sabia como era o DS, porque eu já tinha jogado antes, né? Já era, o console já tinha um tempo, né? Então, se não soubesse, eu tinha morado em uma caverna, né? Já era um sucesso. Mas a primeira vez que eu vi, assim, não, eu não tinha muita ideia do que poderia ser feito. Acho que quando a Nintendo lança esses jogos, assim, a gente acaba... Esses novos consoles, a gente acaba não tendo muita ideia do que pode esperar, né? É, tem jogos bem diferentes, né? Tipo, Rhythm in Heaven lá é um que eu me surpreendeu, assim, né? Não esperava um jogo daquele tipo, né? Aqueles também do... É, Brain... Como é que é? Esqueci o nome do jogo. Ah, é Brain Age. Isso, Brain Age, também é diferente do que eu esperava, né? Então, eu acabava não tendo, não sabendo muito o que pode sair com duas telas, né? Tipo, não conseguia imaginar muita coisa boa pra sair com isso. O Castlevania, o New Mario Bros, né? Que, sei lá, são, acho que, os mais legais, na minha opinião. Ah, então, fora essa, os jogos que usam a possibilidade da tela de toque e tal, que é o diferencial dele, tem muitos outros, a biblioteca dele é muito grande de jogos que não precisam, né? Uhum. Assim, não é só o atrativo dele não é só a tela de toque, né? Não é só amplo, a tela, né, de toque. É o fato de ter duas telas, eu já acho bacana. No New Super Mario Bros., quando você cai num cano e vai pra tela de baixo, pode parecer uma besteira eu falando aqui, mas quem joga sabe do que eu tô falando. Parece, é bobagem, mas é muito bacana. Acho muito bacana. E não sei, vocês chegaram a sofrer do efeito Nintendo Dogs ou não? Não. Não? Não. Cara, eu joguei um pouco. Aham, eu sofri do efeito de Nintendo Dogs. Eu criei cachorros por um tempo. Ele é um Tamagotchi evoluído, né? É um Tamagotchi evoluído, cara. Eu nunca achei que esse negócio fosse me viciar. E eu queimei minha língua. Eu não fiquei viciado, mas eu achei a proposta muito legal, assim. Até quando eu joguei, eu falei, pô, é que eu não vou curtir, mas, tipo, meninas e... que cara, gosto, assim. Eu me peguei várias vezes, falei, da hora. Vou colocar esse cachorro no campeonato de disco. E eu jogava o disco, eu ficava com raiva, mano. Quando o cachorro não conseguia, eu falava, seu burro. A interatividade que você tinha, por exemplo, pra jogar o disco, essas coisinhas, eram umas coisas assim que testavam muito a tela. Mas o que eu achava impressionante no Nintendogs era aquele fato de você... Aquele... Como é que chama? Um bagulho de fazer bolhas, assim? É bolinha de sabão. É, bolinha de sabão. De bolinha de sabão. O pessoal acha que você é louco, né? Então, eu lembro soprando. Que eu testava. Você tinha que assoprar de verdade, assim, e a bolinha saía. E era legal que no Nintendogs, mesmo pra quem mora no Brasil e tal, você podia fazer ele aprender os movimentos com você falando, né? Tipo, sim, senta, se rola, morre, sei lá. E era legal que você se pegava falando com o DS, assim, tipo, seita, pula, não sei o quê. E aí quem via de longe achava que você é louco, né? Porque quem não é do ramo, assim, quem não joga videogame não vai saber que o negócio... Não, mas mesmo falar, quem joga videogame, assim, ficava impressionado, assim, quando eu assoprava aquilo ali, a primeira coisa, cara, ué, mas como isso funciona? E eu, tecnicamente, é algo muito simples, é um microfone. Só isso. E outra coisa curiosa na época que eu li é que eles proibiram das crianças entrarem com o Nintendo DS no Japão, que ocorreu isso logo depois do lançamento de Mario Kart. Porque o que acontece? Você podia jogar versus, né? Imagina, a molecada ia pro banheiro na escola, se trancava nas casinhas e ficava tirando conta de Mario Kart. Perfeito, né? Perfeito, né? Por isso que eu falo que a hora que a Nintendo tiver uma rede online vai ser um perigo, né? Imagina você poder jogar Mario Kart com seus amigos, né? Sem eles estarem fisicamente perto. E... Eu acho que também um dos jogos mais assim, que chama atenção e que vende o Nintendo DS é o WarioWare, né? Nossa, tá, WarioWare é sensacional. Também. Nossa, eu levei o DS pro trabalho uma vez e tava jogando o WarioWare, aquela parte que você tem que assoprar um dente de leão. E tem que fazer, nossa, ele pousar numa parte lá e deixar uns passarinhos pegar, né? Aí eu mostrei isso pro pessoal, nossa, todo mundo pirou, né? Nossa, que da hora, como é que isso funciona, né? E aí eu também consegui viciar um moleque lá e chegou quase a fechar o Trauma Center em horário de trabalho no meu DS. É trabalho, é incrível, isso acontecia. Olha, cara, o meu DS, ele deve ter gerado, só lá no trabalho, pelo menos uma meia dúzia de pessoas comprou DS por conta de Trauma Center... E na minha família, assim, acho que uns 4 ou 5 DS por conta de Nintendogs. Eu sei que, ó... Principalmente só, a criançada. Quando só eu... Não era irresistível. Foi mal, sempre interrompendo, né? Não. Eu sei que só eu devo ter vendido, tipo, uns 15 DS, assim. Caramba. Porque eu sempre mostrava... Ah, eu acho que até o Hyde e o Mr. Bubbles compraram depois de ver o meu, né? Creio eu. Se não, não só por isso, mas, tipo... Lógico, depois que você tem a experiência de jogar, né? E assim, outros que eu mostrei, tanto os que realmente mais fazem sucesso é o WarioWare. O Nintendogs também faz muito sucesso, assim, por conta do... Assim, de você ver a funcionalidade do console mesmo, né? Não, mas a mulherada e a criançada fica completamente lesada com aquilo, cara. Derrete a cara deles, assim. É um Ai, que bonitinho, eu quero. Pronto, já era, já sabe que vão querer. Minhas afilhadas e até o irmão delas, quando viu assim, foi o presente dos três naquele ano. O que você quer de aniversário? Não teve pra Barbie, não teve pra nada, cara. Eu quero um DS. E eles têm hoje. A mais velha tem um DS rosa, a do meio tem um DS, aquele que é Crimson Red, né? Vermelho em cima e preto embaixo. E o mais novo, o João, ele tem um que é azul. Né? Então, meus afilhados, todos eles têm. E aí o pai deles me olhou e falou: você me ferrou, né? Você me ferrou. Eu falei: olha, eu não forcei nada. Eles que vieram me perguntar como era. Diz que tinha um amiguinho na escola que tinha, eu falei, eu tenho. E o bacana, o negócio que é legal, assim, eu vejo o Pascoal falando do pessoal no trabalho, é que o portátil é aquilo, né? Você não precisa ficar em cima da pessoa, você deixa a pessoa descobrir. Você dá na mão e fala, vai lá, acabou. Aí o cara vai lá e começa a brincar, e aí ferrou, cara. Aí já era, então... Mas você sabe que o que eu acho, assim, que fez a grande diferença no sucesso do DS com relação ao PSP, em termos de portátil também... É porque, por isso mesmo, assim, porque você tem um portátil, meu, é um negócio... Cada um de nós tem um videogame em casa, né, pra jogar. Se você quiser jogar um Final Fantasy da vida, um Zelda, um jogo que vai tomar, tipo, 50 horas da sua vida, você vai ter que jogar na sua casa na hora que você tiver tempo e tal. No caso do DS, ele tinha os jogos... Ele sempre foi muito focado em jogo casual, tem também os jogos mais densos, mas, assim, a grande maioria explosiva do DS são jogos casuais... E assim, é o que o público queria mesmo. Você queria sentar, tipo, no banco do ônibus, ligar ali 15 minutos o WarioWare e se divertir, tá ligado? Ou Nintendogs, ou qualquer um que seja, assim. Não é aquela coisa de você ter que parar e falar, não, eu não vou ligar agora porque God of War não dá pra você jogar, tipo, 2 minutos ou 3 minutos de God of War porque eu vou ter que passar aquela fase imensa ou, sabe? Esse tipo de coisa que é o que faz o portátil dar certo. Ou, por exemplo, o Mario Kart também, que eu ligava, assim, passava... uma, duas corridas enquanto eu tava no trem. Então, eu acho que foi o grande diferencial do DS e foi o que resultou legal, assim. Eu acho que até depois a Sony tentou correr um pouco atrás com jogos casuais pro PSP. Mas, enfim, né? Aí já era tarde, né? Não, eu meço o meu tempo de ida do trabalho pelas telas do Plants and Zombies. É, Plants vs Zombies, assim. Dá umas 3 telas, mais ou menos, assim, daqui de casa até o trabalho. Então, eu sei que eu tô na terceira tela, eu já vou me preparando pra fechar ele. Outro dia eu resolvi jogar a quarta tela, aí eu tive que fechar ele, chegar no trabalho e abrir pra terminar. Um pouquinho, mas já tava tudo montadinho na tela, assim, era só assistir. Né? E o console, curiosamente, ele teve 4 versões, né? O primeiro Nintendo DS, que é o tijolão que eu tive, o Nintendo DS Lite, que é o que eu tenho até hoje, o DSi, e o DS XL, que é o DS pra velhinho, né? Eles fizeram com a tela grande, porque pela primeira vez pessoas, assim, mais velhas compraram esse videogame. É, uma coisa bizarra que eu vi, cara, foi, acho que na revista Time, sabe a Jessica Alba? Ela falou que tava viciada em Brain Age, né? O cara perguntou, mas o que é Brain? Não, é um jogo do Nintendo DS. E aí ela, tipo assim, quando ela tava, não sei se ela tava gravando o Quarteto Fantástico 2, era um filme que ela tava gravando, e ela comprou vários Nintendo DS, assim, pra galera do staff do filme, pra jogar, sabe, pra eles jogarem, assim, que era uma atividade que eles faziam muito no set de gravação, quando tinha que esperar tal coisa ficar pronta. Então eles ficaram viciados em Brain Age, assim. Ela comprou um monte de equipamentos com aparelhos, né, Nintendo DS, com o jogo Brain Age. É um absurdo, cara, alcançou um público que eu então nunca tinha visto. Tá explicando por que é tão ruim aquele filme, porque os caras se concentravam em jogar e não pararam pra produzir. Ah, é, a culpa é do Nintendo DS. Boa. Mas curiosamente, o jogo mais vendido dele, né, é o New Super Mario Bros, que tem 26 milhões de cópias, né, até o momento, né, a gente não sabe quanto mais vai vender, porque pelos últimos números aí, o DS continua vendendo absurdamente bem. Eu tava vendo a última NPD, acho que foi quase 500 mil de consoles nos Estados Unidos no mês de junho ou julho, um negócio assim. E o DS, ele conseguiu superar o sucesso de todos os antecessores dele, né? A Nintendo, que tinha medo de arriscar, né, ele aposentou a marca Game Boy. Ele mundialmente já vendeu 146 milhões de unidades e continua vendendo muito bem. É mais muita até coisa. Do que... Não, é mais do que todos os consoles de mesa atuais, assim, nem Xbox, nem PlayStation 3 conseguem vender a quantidade mensal que o DS vende. O que eu acho engraçado é o DS ter batido o Game Boy em tudo, né? Tipo, ele em menos tempo vendeu mais do que todas as gerações de Game Boy, contando o Game Boy Advance, SP e o caramba 4. E é incrível, o sucesso é extraordinário, né? Uma coisa gigantesca mesmo do DS. Então, ele é um monstro, e é um monstro que a gente não sabe quando vai morrer, né? Porque até a gente vai comentar mais pra frente, mas o 3DS não vende, mas também tem esse outro problema, né? O pessoal não compra o 3DS porque tem gente demais ainda comprando DS, né? Então, o pessoal, o negócio não para de... PlayStation 2, né? Mesma coisa. O pessoal continua comprando. Eu acho que a gente tá falando aí de 2004 para 2011. A gente tá falando de quantos anos de vida aí? Estamos falando de 6 para 7 anos de vida. Se ele durar 10 anos, eu imagino até onde vai chegar esse negócio. tem jogo demais. A biblioteca, acho que quem compra um DS hoje é que tem a sensação de tá tomando a máquina do tempo, né? Não sei, a biblioteca é muito grande. A biblioteca de RPG, por exemplo, é enorme, assim. Acho que se tiver, tipo, um console que tem mais RPGs do que o DS, só se for o PS2. E ainda acho que não tem. Eu acho que ele deve ser o console até hoje que saiu mais RPG japonês pra ele, sabe? Uhum. Ah, é, eu coloquei. Pra quem quer RPG japonês, acho que é o console. Não tem dúvidas quanto a isso. Não que a biblioteca do PSP seja ruim, mas não dá pra comparar. Mas é isso, esse é a história presente do Nintendo DS. E chegamos ao Nintendo Wii, console polêmico, né? E assim como o DS, a Nintendo muda a forma de jogar e introduz o conceito de controles por movimento. O Wii é lançado no final de 2006. Inicialmente, o nome do console seria Nintendo Revolution, então a empresa resolveu simplificá-lo para apenas Wii, sem a palavra Nintendo na frente. Segundo a empresa, o nome é mais simples, fácil de pronunciar e passa a ideia de pluralidade. O Wii possui retrocompatibilidade com discos de GameCube, além de possuir diversos jogos dos consoles anteriores da Nintendo e alguns da Sega através do Virtual Console. Apesar de ser o console mais poderoso, o Wii é o menor console já produzido pela Nintendo. E aí, cara, quando vocês viram o controle do Wii? Eu vi um ano antes, né, quando foi na E3 de 2005. Uhum. Cara, eu não esqueço aquele vídeo, assim, o controle saindo, né, da base do cenário, assim, parecia um controle remoto de TV, foi a sensação que eu tive, e aí eu olhei aquilo e pensei, meu, mas pra quê? E aí veio aquele vídeo dos tiozinhos regendo orquestra, o cara imitando o dentista furando, o cara imitando o cara cortando alimento, assim, como se fosse... O que aquilo causou na cabeça de vocês? A primeira vez que eu vi o Wii, eu me lembro até bem, foi no Anime Friends de 2006, que tinha lá um PlayStation 3 e um Wii pro pessoal jogar, né? E acho que o Xbox também tinha, né? E eu lembro que o que mais chamou a atenção dos três foi o Wii, justamente por causa do controle, né? Porque o PlayStation 3 e o Xbox era mais ou menos o que a gente já tinha, né? Era um videogame comum, mas com um gráfico muito superior, né? E o Wii... muda totalmente a forma de jogar. Eles tinham até colocado um jogo de tênis, se eu não me engano, lá. Aí tinha uma fila gigantesca pra poder jogar. A gente jogou lá. Os outros ficavam vazios. O Pascoal, eu lembro que pirou lá. Nossa, tinha quase um infarto, né? Mas assim, foi bem legal. Eu lembro, eu ia até comentar isso, que realmente foi a primeira vez que acho que eu, você e o Mr. Bubbles vimos o Wii, assim. Uhum. E a gente tava todo mundo junto nesse dia. Eu lembro que a sensação de curiosidade era mesmo em todo mundo, né? Porque, que nem você falou, todo mundo já sabe como é que é jogar com um joystick normal. E lá também, eu lembro que na época, olhando os jogos que tinham lá, que eu acho que o PlayStation 3 tinha um jogo de corrida, e o Xbox eu não lembro que jogo que era, mas também não era muito atrativo. Eu lembro que você olhava assim, você não falava, não tô vendo nada de interessante naquilo ali, vou jogar esse de tênis aqui pra ver como é que é. E eu lembro que a primeira sensação de jogar no Wii, e assim, o que eu achava legal, porque todo mundo sabia que ia ter movimento e tal, mas quando você jogou ali na hora, tipo, eu até tinha esquecido disso, mas quando eu fui ver na hora, por exemplo, o controle vibrava quando você rebatia a bolinha e saiu o som da bolinha de tênis do controle. Isso é uma sensação, né? Era bem legal a sensação, assim. E é lógico, né, que os outros consoles se mostraram tão bons quanto, assim, em termos de diversão e tal, o gráfico sempre foi muito melhor, mas eu lembro que essa primeira sensação da nova geração marcou muito, assim, pra mim, o controle de movimento. Ele, lógico, também, esse primeiro controle tinha vários problemas, né, que depois veio o Motion Plus pra consertar e tal, mas eu lembro que na época eu não percebi tanto, eu achei bem legal jogar o de tênis, assim, foi muito da hora. É, à primeira vista ele chama muita atenção, né, porque é um negócio muito diferente. Mas, assim, eu acho que foi uma coisa que não dura muito tempo, assim. Não é um atrativo que faz você, sabe, dura pouco o efeito. Porque depois que você acostuma, ainda acho que foi um dos problemas do Wii foi esse, que assim, o que fez eu comprar ele foi mais os jogos que saiu dele do que o efeito mesmo de movimento. O que me fez comprar o Wii foi Donkey Kong Returns. Inclusive, eu até falei aqui no cast. É, eu lembro. Não, o que me fez comprar o Wii foi a novidade mesmo, a inovação que ele trouxe dos controles de movimento. É, foi o que me fez ter o Wii. Claro que tiveram jogos ótimos na biblioteca dele, como Donkey Kong Country Returns, os Mario Galaxy, House of the Dead, Overkill, que eu adorei quando tive. Metroid Prime jogar. Metroid eu já tinha jogado no GameCube os dois, né? Mas também o Metroid Prime 3, um dos meus jogos mais bem avaliados do Wii também, né? Um baita jogo. Eu acho que o melhor jogo de primeira pessoa que utilizou o controle de movimento também, né? Foi isso, né? Começou, assim, porque eu lembro que eu joguei ainda uns outros jogos em primeira pessoa no Wii, no começo, tipo, por exemplo, Call of Duty 3. Eu lembro que era horrível, assim, os caras... É, era ruim. Nossa, era difícil, mas quando eu joguei Metroid foi o que me mostrou, assim, meu, esse controle é foda. Porque o Mario Galaxy, ele usava até pouco, né, do controle. Ele usava só pra você mirar, né, aquelas estrelinhas e pra você bater nos inimigos e tal. Era bem legal, lógico, né? E o fato do som sair no controle, eu sempre achei legal. Mas o Metroid foi o que... Porque o Metroid, ele usa muito o controle. Ele usa pra você encaixar umas chaves, assim, que tem no jogo, que você tem que girar, empurrar o controle. Eles utilizavam muito bem o controle do Wii. Foi, assim, até acho que depois disso, pouquíssimos jogos utilizaram tão bem quanto, sabe, no Metroid. Eu conheço um que utilizou muito bem, e eu acho que é um dos jogos mais legais do Wii, que é o WarioWare. E o próprio Wii Sports, né? Também. O próprio Wii Sports. Uma coisa curiosa de Wii Sports é que, eu li na época, a ideia da Nintendo era vender o console por $200. E aí a rede varejista reclamou, né? Porque como era um console e o valor dele era muito baixo, eles não iam ter uma porcentagem de lucro tão grande. E aí ela não ia vender o esportes junto com o console. Então, para aumentar o preço do console, ela adicionou o esportes e colocou $50 a mais no preço. Olha isso. Ou seja, cada Wii Sports que ela vendeu junto com o console, ela ganhou a mesma coisa que, por exemplo, uma Sony ganha, ou talvez até mais, que vende um Uncharted, um Halo, porque é como se você pegasse o Play 3 e custa $300. Ah, é $350 e vem Uncharted. Tipo, não tem oferta. Você tá cobrando o preço full do jogo, né? Praticamente. Pra vir. Mas não sei. Vocês não acham que... Eu acho assim que, se a gente for analisar a trajetória do Wii, praticamente só a Nintendo conseguiu fazer jogos que realmente tiveram uso... muito bom do controle de movimento. Vocês acham que foi uma coisa que a indústria até agora não aprendeu a... Porque aquilo, eu concordo com o que o Hyde falou, o Mr. Bubbles falou. O controle de movimento, quando você experimenta, é demais. Só que só aquilo não se mantém, passa rápido. Você precisa de jogos que usam, né? Vocês acham que a indústria até agora não aprendeu a usar bem essa tecnologia? Eu acho sim, inclusive uma das coisas que mostra isso é o Motion Plus, né? Que saiu e tal, foi lançado e até agora nada, ninguém né? Ninguém usa, né? Nada, ninguém usa. Não, e outra, eu fico pensando, precisava mesmo do Motion Plus? Precisava, isso precisava. Mas você acha? Não, porque quando certeza. Você vê, quando eu joguei Metroid Prime 3, cara, tipo, não achei a... É que, assim, pro Metroid... Tão grande. Pro Metroid eu acho que... Não, foi mal, de novo. Mas não, o... vai lá, pra concluir isso. É que eu acho assim, pro Metroid funciona perfeitamente, assim, porque até, eu acho até hoje, pra jogo de tiro, o controle que tinha antes já funcionava, os Call of Duty todos que lançaram pro Wii, depois que adaptaram uma jogabilidade próxima do Metroid, eles são perfeitos, véio. Eu jogo assim, eu não me imagino mais jogando jogo de tiro com controle normal, entendeu? Eu achei que ele tem a mesma qualidade da precisão de um jogo de tiro no mouse, por exemplo, pra quem joga pra PC, só que com a facilidade e a diversão de você jogar como se fosse uma arma. Eu acho muito melhor. Eu acho que o analógico jamais vai substituir isso em jogos de tiro. Mas, por exemplo, em jogos de esporte, eu lembro que eu jogava o esportes assim, ele meio que te engana, o primeiro Wii Sports, né? Ele te enganava, assim, tipo, ele só sabia mais ou menos a direção que você tava indo, mas você não tinha precisão de controlar, por exemplo, o jogo de tênis, ah, eu quero jogar naquele pedacinho ali da quadra, uhum. Aí eu vou fazer um movimento, ele só mandava na direção, e aí você ficava meio frustrado, você fala, pô, eu queria um jogo de movimento. É igual o Just Dance, né? Dá pra você passar perfect sentado. Então, é bem assim, é, tipo, ele te enganava. Agora, no caso do Motion Plus, não, você pra quem jogou o Sports Resort e pôde jogar o de ping-pong, você vê que você tem uma precisão muito boa do que você tá fazendo. Eu consigo jogar a bolinha no jogo de tênis, que é o aliás, do tênis de mesa, né? Que é o mais próximo que você pode comparar aquele jogo de tênis do esportes. Eu consigo ter uma precisão de mandar a bolinha onde eu quiser na mesa, assim, como se fosse um jogo de ping-pong mesmo. Eu consigo dar efeito na bolinha, por exemplo. E aí você mexe o controle na sua mão, você vê que você gira o pulso, ele gira a raquete na mesma direção, ele faz... Até pra dar efeito no ping-pong, você gira o pulso também quando vai bater na bolinha, a bolinha vai fazendo curva no ar. E esse é o tipo de precisão que eu, quando comprei o Wii no começo, com o primeiro Wii Sports, era isso que eu imaginava, entendeu? E me frustrou porque não era bem assim que funcionava o negócio. E com o Motion Plus resolveu esse tipo de problema, ficou muito mais legal. Por exemplo, você tem um jogo que eu achei que utilizou muito legal o Motion Plus, foi o Red Steel 2. Eles, sabe, você tá jogando com a espada, você vê que realmente ele tem um controle até de força, até. Você bate com a espada de leve, você vê que a armadura do cara fica inteira. Quando você arregaça, a armadura do cara estoura, assim. É o tipo de diversão que eu queria ter experimentado logo no começo, assim. Você pode ver até o primeiro Red Steel que tinha, que era muito zoado, assim. Até que foi um jogo legal, mas, assim, a parte do controle não era o que fazia dele um jogo legal. E eu acho que precisava, mas como o Mr. Bubbles falou... Não utilizaram até agora, assim, porque praticamente só o Red Steel 2 e o Sports Resort que usaram o Motion Plus. O resto eu não vi em nada, assim. E não é um negócio caro, né? Não, até que não. R$50 você compra ele, assim. E agora já saem os controles que já vem com o Motion Plus embutido. É, então, todo Wii agora já tem Motion Plus embutido. Já faz um bom tempo, aliás, isso daí. Assim, eu acho incrível. Pra quem viu os vídeos do novo Zelda, eu acho que o novo Zelda vai utilizar o Motion Plus no limite, assim, vai usar tudo que você possa fazer com ele e tal. E o Move do PS3 copiou o controle já com o Motion Plus, né, do Wii. Assim, acertou tudo que o controle do Wii primeiro tinha como defeito. Mas eu acho que precisa sim, mas as empresas elas não sabem fazer ou não querem fazer, porque... Não sei, faziam aqueles jogos... Você pode ver que a própria... A LucasArts, por exemplo. Eles fizeram aquele primeiro Star Wars Force Unleashed, beleza. Não tinha Motion Plus na época. Aí agora fizeram o Force Unleashed 2, saiu também pro Wii. Mas ele não utiliza. Eu acho que eles têm preguiça de... Porque teria que calcular toda uma outra física pro jogo. Porque daí o movimento do jogador pode ser aleatório, sabe? Você não tem como prever o que o jogador vai fazer ali. Porque o movimento é o real na mão dele. Então, eu acho que é um pouco de relaxo das empresas, já que provavelmente vai vender mesmo de qualquer jeito. E assim, não sei muito mesmo qual que é a pegada, mas eles acabam não fazendo muito jogo com movimento, não. E como a Nintendo... Eu tô falando pra caramba, né? Puta que pariu. Não, mas isso, eu quero discutir isso aí também, porque eu tenho uma opinião da indústria sobre isso. Porque você pode ver que a própria Nintendo, ela é obrigada a fazer jogos que explorem muito isso, porque é a proposta dela, né? Se eles fizeram controle de movimento, se eles fizerem, né? Tipo, você fica meio perdido, assim. Mas um jogo que eu achei que foi muito legal também, que foi um jogo que ninguém nem jogou muito, foi o do Caça-Fantasmas pro Wii. Eu achei muito legal. Olha, ele é bom porque eu joguei a versão do 360 e eu gostei bastante daquele jogo. Então, imagina, com o emote deve ficar bem legal. Ele é parecido com a versão do 360, então, sabe? É o mesmo jogo, assim, em termos de missão, essas coisas, só que no 360 ele tinha um gráfico bem realista, não sei se vocês lembram. Os carinhas ficaram iguaizinhos, né? Ficou muito legal isso. Eu lembro que eu joguei na casa do Mr. Bubbles, a versão 360. E no Wii ele tem uma versão bem cartoon dos personagens, até por causa da dificuldade com o gráfico, mas eu achei que essa adaptação que eles fizeram ficou muito boa, porque com o gráfico cartoon eles ficaram igual Mario Galaxy, sabe? É um gráfico muito bonito de se ver, embora seja uma qualidade técnica de gráfico menor. E a dublagem é com os caras originais também? Ou? A dublagem é. Eu acho até que é a mesma, nos dois consoles usaram a mesma dublagem, assim, legal. Como o jogo é praticamente o mesmo. Só que o legal na versão do Wii é... o controle do Wii é praticamente aquela arma dos caça-fantasmas, né? Tipo, e aí você vai mirando na tela. Eu lembro que quando você tá lutando contra o fantasma, você tem que usar o nunchuck pra jogar. Você faz um movimento com o nunchuck como se fosse jogar aquela... Sabe aquele bagulho que abre uma luz no chão? Armadilha. A armadilha. Aí você joga, dá uma sensação muito legal que eu tinha quando eu assisti os filmes do Caça-Fantasmas, né? De você jogar aquele negócio, ter aquela adrenalina. Eu acho que é o seguinte, o pessoal, a indústria reclamou bastante, assim, no geral. Mas eu acho que a indústria como um todo tá muito congelado, né? Essa geração, se você for ver, pra mim foi a geração do first person, né? Dentro do universo hardcore dos gamers, assim. Com certeza. Ninguém sabe fazer nada muito diferente que não seja em primeira pessoa, né? Então eu acho engraçado o pessoal falar assim, ah, mas é o Wii, esse jogo casual, não sei o quê. Então, cara, só teve espaço, só a Nintendo conseguiu fazer jogo praticamente. Então eu acho o diferencial pra mim, a maior prova, na minha opinião, assim, é o grande fail que tá sendo o Move, que tá sendo um fail, não tá vendendo. A tecnologia é melhor do que a do Emote, mas por si só não resolve, precisa de jogos. Qualquer sistema precisa de jogos que utilize, não há um esportes lá. Né? E até o próprio Kinect, que está tendo vendas bem melhores do que o Move, mas também você não vê uma quantidade de software muito interessante para ele. Eu não senti vontade de comprar. Ou seja, a questão é o controle de movimento ou a forma como você utilizou. Então eu acho que a indústria reclama muito, mas, meu, ninguém conseguiu inovar. Sabe... Você apresenta uma novidade e fica todo mundo jogando em primeira pessoa, dando tiro. Beleza, vou apresentar um jogo com uma história nova maravilhosa. É em primeira pessoa. Cadê a diferença de gameplay? É, pra frente anda, no outro analógico controla a câmera, ninguém sai disso. Uma e coisa aí, assim, né, que... Eu acho, sim. Pode concluir, sim. Não, é. Eu quero mais opiniões. Uhum. Porque pra mim o Wii, cara, foi um marco, cara. Foi um mindfuck, assim, na indústria, assim. Tipo, o que vocês querem fazer? O que é estar realmente parado no passado? O que, que é modificação? O que, que é algo novo? E tem coisa de comportamento que eu também quero falar mais pra frente, mas fala aí. Então, uma coisa assim que eu percebi é que só a Nintendo tem aquela coisa que a gente até comentou no cast de Crash, né? Que é a empresa que ela faz o jogo, desenvolve sem aquela preguiça, né? Ela vai atrás de inovações e tecnologias ela novas, arrisca, ela arriscou, ó. E ela consegue tirar mais do hardware, né? Você vê que os jogos dela são graficamente melhor, eles usam bem o controle de movimento, né? E diferente das outras, né? As thirds lá, elas não conseguem fazer a mesma coisa, né? Os jogos normalmente saem mais feios, né? Eu acho que até denigrem um pouco da imagem do Wii, né? Cria um preconceito por causa disso. É uma desenvolvedora que eu acho que realmente quis espremer uma qualidade excepcional do Nintendo Wii foi a Retro Studios, que faz o Metroid e fez o Donkey Kong Country Returns. Eles são muito bons, assim, como terceira da Nintendo, eles realmente honram, assim, né, o fato de ter que carregar essas franquias fortes da Nintendo. Então, mas eles são um estúdio da Nintendo, né? Eles são contratados, ainda, mas né? Eles trabalham ainda é dentro da, digamos assim, tá na sombra da Nintendo. Tá, mas assim, agora você pega Activision, as outras, é tudo muito feio, né? Não é aproveitado. Não, você pega Activision, EA, cara, os caras estão se matando aí em Battlefield e Call of Duty. Você vê que a coisa é feita pra vender mesmo, né? Aproveita que o console tem a base em sala gigante. É o que eu falo daquele negócio, né? Você pode ganhar dinheiro fazendo algo bem feito que foi feito com a vontade de fazer algo bem feito, né? Não foi uma coisa que deu sorte de fazer sucesso e assim, essa questão de arriscar, porque pode ver, a gente contou a história da Nintendo aqui, a gente contou vários feios da Nintendo, como o 64DD, Virtual Boy. Mas assim, foram erros grandes, deve ter dado um prejuízo gigantesco, mas foram erros tentando fazer algo novo pra indústria, né? Não foi aquela coisa tipo, ah, vocês podem ver, não falando mal das outras empresas, mas já falando mesmo, tipo, você vê que eles esperam a Nintendo arriscar, a Nintendo arrisca. Se deu certo, eles copiam. Se não deu, eles continuam fazendo o que eles sempre fazem, que é fazer jogo com gráfico cada vez mais foda e tal. É, então, é isso que me irrita, assim. Eu não vejo crédito nas terceiras pra poder criticar a Nintendo por isso. Tem disso, eu não vejo crédito, meu, você tem que ter crédito de criatividade. Que crédito de criatividade, por exemplo, os caras da Bethesda têm pra criticar a Nintendo? Ou os caras os caras da 2K, sabe? São poucos, cara, que eu vejo, assim, arriscar algo realmente diferente. E outra coisa que eu quero falar, culturalmente, né, que eu acho que eu acho o Wii e o DS grandes marcos por isso. Eu tava falando aí da Jessica Alba jogando, de pessoas idosas jogando videogame pela primeira vez. O Matt Casamassina, que é um cara que trabalha há um tempão na IGN, né, que é um site que eu leio muito, ele falou que a avó dele ganhava dele no esporte todo dia, e que eu acho super bacana, assim, eu vejo que os jogadores hardcore de início tiveram um preconceito muito grande com o Wii. É, e o que eu vi o contrário, as pessoas que tinham preconceito com aquele estereótipo de jogador de videogame, né, que é aquele cara sem vida social, aquele cara com dificuldade, ou aquele sociopata, né, que é o cara do videogame, assim, o Wii quebrou um pouco isso, porque o Wii colocou gente que não estava acostumada a jogar videogame jogando. E popularizou, né? Mais ainda, né? Popularizou mais ainda. Não, e a galera, tipo assim, e daí a galera, muita gente acaba se interessando por os outros, né? Eu gosto de observar muito a minha amiga do trabalho, para quem eu vendi o Wii, né? Ela passou, assim, um mês, assim, com dor no braço de jogar Wii Sports, né, Rayman Heaven Rabbits, e agora elas estão se matando de jogar New Super Mario Bros. Wii. E estão quase terminando, que é um jogo difícil, cara. Que é um jogo difícil. E a gente que não teve PlayStation 2, sabe, esse tipo de coisa, e tem aquele estereótipo, assim, sabe, de falar assim, ah, mas o cara joga videogame, o cara é sociopata, tá ligado? O cara que fica lá se matando, dando tiro um no outro, não sei o que, é a imagem que o pessoal tem. Eu tô vendo gente assim terminando o New Super Mario Bros. Wii, cara, que eu não acho um jogo fácil. Acho que muito cara que... É um jogo difícil. É um jogo difícil. Homem mal desistiu. Então, tô falando, muito jogador de Call of Duty, Bioshock aí, não aguenta o tranco de um jogo desse, né? Então, é isso que, cara, eu achei sensacional do Wii. Eu não tiro totalmente a razão de quem critica o Wii, não, porque ele realmente tem muito... ele tem problemas que eu acho que são muito grandes para essa geração, que foi a falta do modelo online mais bem desenvolvido, né? E por mais que se diga que tipo, o gráfico não é o principal, tá, mas ele faz sim muita diferença. Sim, eu acho que faz diferença. Na hora do cara escolher a plataforma. Porque, por exemplo, eu comprei o Wii, mas mais porque eu sou fã da Nintendo como desenvolvedora. Uhum. Todos os jogos da Nintendo só vai ter nele. Mas se você for ver alguém, por exemplo, que não gosta... da Nintendo, não joga Mario, não joga Donkey Kong e tal, na hora que ele vai escolher um console, ele não vai escolher o Wii, porque se ele for querer jogar esses jogos comerciais, sei lá, Call of Duty e tal, ele vai escolher um outro que tem um modo online melhor, ele tem um gráfico melhor e tal, apesar de ser mais caro, né? Uhum. Sim, é isso que eu ia falar, tipo, ela abriu mão de uma coisa pra poder popularizar, né, porque o entusiasta, ele paga caro num console. Você vai vender um produto que não é, eu tô falando, não é, tá tudo bem, eu entendo o lado do cara. Só que ela foi num sentido, eu acho que ela acertou muito nisso daí. Se ela fosse colocar um console de $600 igual ao PlayStation 3, um casual não vai comprar, cara. Não vai pagar $600, porque ele tá falando de um videogame. Ele tem, não, digamos sim, assim, claro. Ele não é um entusiasta. Digamos assim, a vida desse tipo de pessoa é dividida em outros aspectos, né? Ela não foca tanto em videogame. Então, eu tô falando, beleza, ela precisava de um modo online melhor, de gráficos mais poderosos. Mas isso significaria... aumentar o preço do console, né? Colocar coisas nele que talvez não conseguiria fazer ela vender por esse preço. É, eles perderam de um lado e ganharam de outro. Assim, mas assim, se você for, por exemplo, eles ficaram fora de vários jogos importantes da geração, né? Sim, ficaram fora. A maioria dos jogos importantes, por exemplo, eles não pegaram, a Nintendo não pegou, assim. É, eu não sei, é o que eu tô falando. Quando eu falo de jogos importantes, eu acho, assim, que pra essa geração, na minha opinião, o esportes foi mais relevante do que outros jogos. Porque aquilo, eu não tô falando, quando eu tô falando, eu tô falando do meu gosto pessoal. Quando eu falo de vendas, eu falo de relevância, cara. O que é relevante pro mercado é aquilo que é mais popular, né? Então, pra mim, o jogo, outro dia a gente tava discutindo em AutoCast, o jogo que marcou a geração pra mim foi o esportes. Senão a Sony e a Microsoft não estariam copiando a Nintendo no fim da geração. É. Já atrasado, né? Seria o contrário, a Nintendo estaria dando um jeito de trazer um GTA, um Call of Duty pro console deles. E não foi o que aconteceu. Então, falando do online, né, da Nintendo, tem algumas coisas assim que ela errou feio até, né, que é o caso do Friend Code, né, que é uma coisa assim que praticamente não funciona, né, é muito inviável aqui. Ah, é, muito ruim aquilo de usar. Então. Não sei o que eu tô falando, eu não consigo considerar um erro, sabe? Foi a escolha, ela arriscou... Uma escolha errada, né? escolha que pode ter sido errado pra um monte de gente que é hardcore. Eu acho assim, negócio do fan de COD realmente não funciona mesmo, assim, porque eu raras as vezes eu consegui encontrar com alguém que eu conheço pessoalmente pra jogar online no Wii. Até que assim, a fluidez do online dos jogos não é ruim, assim, eu jogo Call of Duty, às vezes tem lag, às vezes não, eu até acho assim, razoável. Tem o fato também de ser gratuito, né, que ajuda um pouco também, lógico que você pagar por um serviço muito bom, você não vai reclamar. Mas assim... Mas ela tá muito longe ainda da Live e da PSN, né? É, o que eu acho Mas era o foco do console? Quando eu pergunto, era o foco? Eu acho que não muito, mas eu acho que... Não era, cara. Mas assim, eu acho que a Nintendo poderia ter um foco novo em termos de público, mas eles também não podem abandonar os jogadores que jogaram a vida inteira como eu, assim, que sempre comprei videogame da Nintendo e tal, você tem que dar um suporte também. Mas o que é importante, assim, que eu vejo, que até eles falaram, é que eles reconheceram isso, né, que não funcionava. Sim. E agora eles vão no próximo console, vão mudar, mudar isso, né. Fazer... E mudar, inclusive, a parte de gráfico, né, que eles vão fazer HD também, vai ter um gráfico melhor que o PlayStation 3 e tal. Então, eu acho que assim, tanto a Nintendo quanto as outras empresas, eles erraram em alguns fatos e todas elas tentaram consertar isso. As outras empresas com controle de movimento, uma coisa mais também voltada pro público casual, e a Nintendo tentando chamar de novo o público hardcore, né? Que você viu que agora vai ter o Batman, vai ter outros jogos assim, de nível mais hardcore. Até no final da geração, ela tentou, tipo, lançar mais jogos, acho que foi em 2010 que saiu Mario Galaxy 2, Donkey Kong. Uhum. Saiu Kirby, saiu Call of Duty, saiu muita coisa legal. Porque assim, antes disso tava abandonado. Tava tenso mesmo. Então, no final do Wii ficou muito legal. Eu mesmo comprei vários jogos, saiu também o remake do GoldenEye, até achei interessante. Melhorou muito, assim. Eu acho que se ela continuar mantendo essa postura no próximo console, tanto de fazer jogos divertidos e casuais, quanto também atender o público hardcore e melhorar a rede, eu acho que é o caminho certo. Eu, particularmente, não... Assim, eu sei que a gente ainda tá falando do Wii, a gente vai falar do Wii mais pra frente. Eu, particularmente, não achei tão interessante a ideia do controle novo, né? Que eu acho que não vai ser o foco principal do novo videogame. Assim, ao meu ver, né? Pra mim, não vai ser a coisa principal do novo videogame. Mas eu acho que eles estão tentando melhorar, né? Em termos de empresa, mas, enfim, né? Erros e acertos ao longo da vida, hein? Ah, sim, erros e acertos. Ó, o Wii, o game mais vendido do Wii foi o Wii Sports, com 67 milhões de cópias até esse momento. Tá? Mesmo com hardware muito humilde, né, em relação aos concorrentes, o Wii conseguiu superá-los em vendas. Né? As vendas do Wii, até esse momento, ultrapassaram as 86 milhões de cópias, superando longe, né, as 55 do Xbox e 50 do PlayStation 3. Curiosamente, se a gente for contar então erros e acertos, desse ponto de vista, acho que acabou acertando mais quem investiu em controle de movimento do que quem investiu em online gráfico. É, né? Sim. Todo mundo errou, mas acho que teve gente que errou, o erro foi mais feio. Né? Luzes vermelhas, né? Luzes vermelhas, o IoT, rede caindo, cartão de crédito roubado, né? Esse tipo de coisa. Cartão de crédito roubado e por aí vai. Então, quando eu falo de relevância, eu falo disso aqui, cara. Meu, não teve um Call of Duty que vendeu igual o eSports vendeu. Então, talvez se somando todos, em todas as plataformas, talvez tenha dado isso daí. Só lembrando que eu acho que, assim, empresa quer ganhar dinheiro mesmo, mas eu particularmente, ao longo da história da Nintendo, eu acho que eles adoram ganhar dinheiro, mas eles não são uma empresa, assim, que foca só isso também, né? De sim, vendas, sim, tal. Também acho. Mas acertaram. Senão eles não arriscariam tanto, né? Acertaram bem, assim. Mas sabe o que eu acho, cara? Desculpa, até... Não, a recompensa grande vem pra quem assume o risco alto. Eu acho que sim, né? Tipo, quem não arrisca não petisca mesmo. E assim, eles deram muita sorte, eu acho que foi a base que deu pra eles investirem muito mais em hardware pra essa próxima geração que vai vir. Foi porque tanto o DS quanto o Wii deram muito certo na mesma geração. Acho que nunca a Nintendo teve um momento fiscal tão grande, assim, em termos de valor e tal, como esse que ela teve com o Wii e com o DS, ao mesmo tempo os dois batendo recordes de venda. E eu acho que esse lucro absurdo eles vão reverter com certeza em novos projetos, em novas tentativas, em jogos muito melhores. E tanto é que contrataram terceirizados pra criar o hardware agora, né, pra poder a rede online também tá sendo feita por terceiros também, pra tentar fazer um negócio legal. Eu acho que tende a melhorar, e assim, concorrência é sempre muito bom, né? Você vê que, acho que foi também a primeira geração que teve três consoles em grande peso, assim. Uhum. E a geração do PlayStation 2, o PlayStation 2 dominou. No PS1 também dominou muito, apesar do 64 ainda ter um suspiro, né? E na era do Super Nintendo dominou tudo. E assim, acho que foi a primeira vez que teve três empresas muito bem colocadas, por mais que o Wii estivesse na frente. Foi uma concorrência muito grande. Eu, pelo menos, senti isso. Assim, você viu que de todos os lados saindo grandes títulos de jogos, saindo grandes propostas de jogo, de forma de se jogar. Eu acho que foi quem acabou lucrando, assim. Não, acho que foi o jogador. O mercado nunca foi tão grande. É verdade. Nunca foi tão grande. A história do videogame nunca foi tão grande. E teve empresa que trabalhou bem mais para ampliação do mercado do que outras, né? É, esse daí foi o Nintendo Wii. E chegamos ao Nintendo 3DS. O sucessor do DS foi lançado no início de 2011, com a mesma proposta do Virtual Boy, ser um portátil que oferece gráfico em 3D real. O 3DS possui uma câmera na frente do portátil e duas na parte de trás, microfone, tela de 3.02 polegada, rede wireless, 2 GB de memória de armazenamento interno, um joystick analógico e é atualmente o mais poderoso portátil já lançado. Segundo a Nintendo, crianças com menos de 6 anos não devem jogar em modo 3D ativado, porque pode prejudicar permanentemente a visão. Alguns gamers relataram dores de cabeça ao jogar em modo 3D. Ó o Virtual Boy aí. Ó o Virtual Boy aí. O 3DS vendeu 3,61 milhões de unidades até 31 de março de 2011, sendo o jogo mais vendido Nintendogs Plus Cats com 1,71 milhões. E, curiosamente, na semana que gravamos esse cast, né, ele vai ao ar uma semana depois. Tô enganado, diretor? Certo. O 3DS teve uma queda aí grande, quer dizer, anunciada, né? Ela vai ocorrer em agosto. Mas teve uma queda bacana aí, de 250 vai cair para 170 dólares, né? Porque não tá vendendo como esperado. E aí, galera, o que vocês estão achando disso tudo? Vocês já jogaram? Sobre a queda, né? A Nintendo teve um corte no salário dos funcionários, né? E o Iwata, o presidente da Nintendo, cortou o próprio salário em 50% por causa disso. É, cara, eu li isso, então. Mas sabe o que eu acho, cara? Isso é medida pra acionista, velho. Pra mostrar que a companhia é sólida, confiável. Porque, cara, se você pensar a grana que eles ganharam no DS, no Wii. Não tem, entende? Não tem porque os caras ganharam rios. Eu acho que é mais pra você mostrar uma atitude, assim, rápida, né? De que a empresa vai continuar saudável, vai continuar responsável com aquilo que ela promete aos seus acionistas. Que não devem ser poucos passar dessa geração, né? A Nintendo deve ter ganhado muitos colaboradores financeiros, porque foi uma geração que ela ganhou muito dinheiro. Então muita gente deve ter investido na empresa, acreditando em coisas pro futuro, né? Então, para esse pessoal não pular fora, eu acredito que isso aí são medidas interessantes, né? É mais pro lado do negócio. Não sei mas falando do ponto de vista de jogador, não do ponto de vista de grana, de mercado econômico, de ações e por aí vai. O que vocês acharam? O que vocês estão achando até agora do Nintendo DS? 3D. Então, a ideia, assim, O que eu vi dele é que eles quiseram refazer o Virtual Boy, né? O que eles não conseguiram fazer naquela época por causa da tecnologia, né? A gente até comentou aqui no cast que ele usava um sistema mecânico, né? Pra poder criar o 3D. Eles conseguiram agora com o 3DS, né? Eles estão tentando refazer aquilo que não deu certo no Virtual Boy. Uhum. E aí se conseguiram ou não, já não sei, né? Não tá vendendo muito bem de início, mas... É, então... Mas aparentemente a ideia funciona, né? Uhum. Vocês chegaram a comparar as vendas dele com a do DS no começo? Ainda não. Mas não são muito diferentes. Mas vendeu o menos, DS, né? Também. É, e vendeu um pouco menos. O DS não teve um começo muito interessante também, não. É tá, que eu acho que ele realmente tava muito caro, né? Assim, de início, eu já quase cheguei a comprar um, mas eu falei, vou esperar um pouco, porque isso acontece mesmo, o preço abaixa. Sim. E ele teve muitos boatos, assim, né, de gente passando mal, de não sei o que eu acho, assim, que é um pouco de exagero, e também o pessoal se esquece um pouco que o 3D é um negócio opcional nele, né, você pode jogar ou não com 3D. Aí, e tem gente no cinema também que não gosta do 3D do cinema. Do 3D também, sim. Mas é que o ruim é que o pessoal que, eu acho, né, que o pessoal tá tendo essa visão, assim, se o 3D dele me faz passar mal, não vou comprar, e tá esquecendo as outras coisas do console, porque ele tira foto em 3D, ele tem uma rede online muito mais interessante que a do DS, ele tem, por exemplo, o gráfico dele é melhor que do PSP, né, pra quem curte gráficos foda e tal, ele tá com uma... Cara, vocês já viram o Resident Evil dele? Eu quero muito comprar, só não vou comprar porque é aquilo, eu quero uma versão que a bateria dure mais em 3D. É, independente do preço, assim, os 250 eu achava ainda carinho, mas dentro daquela política da Nintendo, né? Mas a gente sabia que ia cair, eu só não achava que ia cair tanto, assim. Mas eu acho que eles tomaram a medida rápida, né? Uhum. Não esperaram, igual o PlayStation 3 que ficou, sei lá há quanto tempo, custando $600. Então, né? Eu acho assim que, lógico, né? Quem comprou antes o DS deve estar se sentindo sacaneado. Uhum. Mas a Nintendo, eu li que a Nintendo deu vários prêmios na loja 20, online 20 deles. Jogos, 10 do NES e 10 do Game Boy Advance. Pra tentar compensar, né, quem comprou antes o DS. O próprio Iwata foi a público falar que ele realmente sente muito, né, por eles abaixarem tanto o preço, mas que a Nintendo sabe que tem pessoas que, tipo, são fãs da Nintendo mesmo e compraram o DS mesmo caro. Mas eles tomaram essa atitude por questões mesmo de mercado. Não tá vendendo o que eles esperavam. Isso é lógico, português, né? Claro, né? É isso. Claro. Eles queriam que, em vez de 3,61 milhões, tivesse vendido 10 já. Mas eu acho que o que eles querem é que, assim, que causa aquela mesma coisa do DS, sabe? No começo, quem comprou um DS tava meio assim, de repente não tava vendendo tanto. Aí você mostra as possibilidades do DS pra um amigo seu, o cara fica encantado e quer comprar também. Só que como não tá vendendo tanto e as pessoas ainda estão meio com receio de... E ainda não estão experimentando tudo que o 3DS possa oferecer, até porque não tem tantos jogos ainda, né, no mercado. Eu acho que tá tendo esse problema. Então eles querem fazer essa queda de preço pra incentivar mesmo o público a comprar, porque eu tava lendo também um cara que comprou um 3DS, que é muito fã e tal, um jornalista, assim, ele falando que ele acha um aparelho incrível. Assim, que é muito bom, os jogos são muito legais, o gráfico tá muito legal, mas realmente o povo tá com receio de comprar por causa dessas histórias. Sabe, assim, o que eu acho que aconteceu, assim, muita gente comprou um DS, não é hardcore, né, é um público mais casual, assim, comprou pra jogar o Nintendogs, né, igual aconteceu com o Wii também, né. E esse público, assim, eu acho que ele não tem muito motivo pra trocar o portátil, né. Ainda com o preço mais alto, já é um ponto contra. E então, digo mais, esse público ainda continua comprando DS. Continua comprando DS. E é um, como tem o DS, ele funciona bem e não tem um porquê trocar, né? Então, a não ser que lancem alguma coisa que chame a atenção desse público, ou caia o preço radicalmente, que é o que aconteceu, né? Ele não vai vender tanto quanto o DS. Então, agora ficou num ponto interessante, porque um DS XL custa $170. Ou seja, o mesmo preço do 3DS. Uhum. E agora, será que o DS e o 3DS, ele roda todos, é retrocompatível, ele roda todos os jogos do DS. Aí que eu quero ver qual que vai ser a resposta, qual que é o motivo pra não comprar. E outra coisa, pra onde vai o preço do DS atual? A Nintendo vai deixar de fabricar um console que ela vende, sei lá, 500 mil de unidades por mês? Deixar eu acho que não vai, assim, eu acho que a intenção deles é fazer que nem aconteceu com o Game Boy. Assim, incentivar o pessoal a ver o que tem de novo no 3DS. A partir do momento que o 3DS começar a vender muito mais que o DS, eles param de lançar DS, porque, como você falou, é retrocompatível. Se você tinha jogos de DS, você pode continuar jogando. Eu tenho o meu DS aqui, eu não costumo jogar mais muito, até porque os jogos que tem saído nele ultimamente não tem me atraído tanto, assim. Eu já joguei muito DS, já joguei assim, nossa, perdeu de vista. Mas eu tô muito interessado no 3DS, eu só tô esperando realmente... uns atrativos melhores, tanto em termos de preço, quanto em quantidade de jogos, em títulos. É a versão Slim, né? Essa versão Slim. Eu quero bateria. Jogos já tem o suficiente pra comprar. Eu acho que é isso também que acontece, porque o Game Boy, do Game Boy tijolão pro Game Boy Color, foram vários anos. Do Game Boy Color pro Game Boy Advance foram outra década, sei lá. Foi muito tempo. E o que eu acho que acostumou muito no DS é que, por exemplo, quem comprou aquela primeira versão se ferrou, porque depois veio o Lite e o Lite era muito melhor. Aí depois veio o DS. DSi, né? Que tinha câmera, tinha um monte de coisa. Depois veio aquele DS grandão lá. Aí você fala, pô, meu, toda vez que eu compro uns caras lançam bem melhor, eu fico me sentindo lesado. E eu acho que eu, pelo menos, tô assim. Por conta disso, eu tô esperando, porque eu sei que mais cedo ou mais tarde eles vão lançar uma versão melhor, com a bateria que dura mais, com a tela maior, com mais não sei o quê. Então, não sei, né? Eu acho que a grande parte do público tá deixando de comprar também por isso. Por estar mal acostumado com esse tipo de coisa. Eu tô esperando até lançarem aquele jogo do Mario, porque eu sei que quando eu ver aquele jogo eu vou ter que comprar. Eu não vou aguentar esperar muito mais. E outra coisa curiosa, né? Tipo assim, até comentei isso, o pessoal reclama tanto da Nintendo, as terceiras, que não tem espaço pra eles no console, né? Que é muito difícil concorrer com a Nintendo. E por que não aproveitaram esses meses do 3DS e lançaram alguma coisa fantástica aí pra eles ganharem dinheiro? Eu acho que, na verdade, no 3DS, eu vi várias empresas, tanto o 3DS quanto o Wii U, tô vendo várias reportagens assim, de terceiras falando que estão muito interessadas nas propostas. Assim, então, mas cara, lança, velho. O custo de produção de um jogo, acho que pra 3DS, ainda é menor do que lançar um jogo pra PlayStation 3 e 360 com Unreal Engine, né? Cara, antes de ficar fazendo Bullet Storm aí, que vai perder dinheiro. Sabe o que eu acho também? É que eu acho que grande parte das terceiras estão concentradas em terminar o que eles estavam fazendo para esses consoles que já existem. Uhum. E eu acho que mais pra frente eles vão olhar, falar, vamos fazer alguma coisa pra 3DS. Vamos fazer alguma coisa, né? Por aí. Porque aqui entre nós, cara, uma base de... Não é a base que a Nintendo sonhava, mas 3,61 milhões é uma base que já dá pra ganhar algum dinheiro. Pô, não é possível. Um negócio que não tem um custo de produção tão alto. E eu quero ver qual a reação das pessoas agora entrando na loja. Você vê um DS Lite, um DSi a $130, o DS XL a $170 e o 3D a $170. Qual que vai ser qual que é a tendência de compra? Eu ainda não joguei o 3DS. Eu confesso que eu tô bem curioso pra saber como é que é o 3D, como funciona. Eu também quero jogar o Zelda novo. Eu tô até com medo de jogar e comprar a 250 ainda. Não, eu vou... Eu tô esperando, eu vou ver se cai mesmo o preço. Dependendo de quanto tiver daqui um mês e pouco, eu vou ver se eu compro um. Porque o Zelda dá pra matar um tempinho até sair o Mario. Dá. E o Resident Evil também eu tô com muita vontade de jogar. E o Street Fighter por Street Fighter também tá muito legal. De jogos, assim, eu já tô, tipo assim, se eu pegar 3 jogos nele, eu sei que dura pra mim fácil até o fim do ano, né? Sem contar toda a minha biblioteca do DS. Então, dá pra se virar bem, assim, não vejo o negócio. É que é aquilo, né? Os caras não vêm com expectativa de vender 3 milhões de consoles em 4 meses. Acho que eles querem vender 10, né? É porque vendo um console que tá vendendo 500 mil por mês... Em tanto tempo que é o DS, o pessoal espera que o 3DS vai fazer os horrores que o DS tá fazendo até hoje. Nossa, eu fico imaginando como deve ser legal jogar Street Fighter 4 no trem, por exemplo, assim, né? Pô, cara, não... Em 3D, né? Em 3D, você vê no rastro, né? Quem vindo na sua cara, nossa, né? Eu tô... Deve ser bem legal. E o legal é você jogar com outra pessoa no trem, né? Tipo, sentar dois e tirar um racha no trem de Street Fighter 4, por exemplo. E eu acho que não só disso também, eu acho que, por exemplo, agora tem analógico, tem várias outras coisas que eles arrumaram muito no... Eu tava vendo também, é que muita gente não curtiu o Mega Man Legends, mas eu que gosto bastante, eu vi que vai sair o Mega Man Legends 3 pro 3DS. Ia, né? Ia, foi cancelado. Foi cancelado? Ia. Sério mesmo? Cara, que merda, velho, eu tô... Que triste, cara. Olha isso, a gente já ficando triste com o cancelamento. Mas por que foi cancelado, velho? Tava tão bom, eu vi os bagulhos do jogo. Não vendia, né? Legends não fez muito sucesso. Não foi isso que eu ouvi falar, não. Saiu o cara que era responsável lá da Capcom lá e eles cancelaram. Foi o que eu ouvi falar. Ah, eu sei, mas que o pessoal tá fazendo aí um manifesto aí, um bacinado pra poder fazerem de novo, né? Voltar. Ah, velho. É, porque tem fã pra caramba, meu. Tem, mano. Eu tava mó animadão já. Eu falei, pô, vai ser um dos títulos que vai me fazer comprar um 3DS e os caras vêm com essa sacanagem. Eu fui pego de surpresa aqui no cast, hein, velho. Olha isso, tá um momento inédito, hein, Pascoal? Então, eu... Mas você vê, a gente começou... Mr. Bubble, você que falou menos aqui. Você viu, a gente começou a falar, o Hyde, o Pascoal, eu... Mesmo assim, a gente acaba se entregando que tá afim de comprar o console. Ficou claro, né? O que você tá achando disso? O que você tá mais quieto, assim? Você tá mais cético ainda que eu a gente? Eu tô assim, se eu ganhasse um, eu ia achar muito bom. Mas... é porque não tem muita coisa ainda pra jogar nele, não vejo tanta vantagem. E outra, vai ter o Mario Tanuki. Não, mas não tem ainda. Mas vai ter. Então, vai ter. Ainda só tem o Zelda, que é um jogo que eu já joguei, é um remake. Então não tem nada que me chame muita atenção. E certeza que vai ser um modelo melhor, com bateria mais, mas do que tá vendo, né? Lá, é isso que todo mundo tá pensando, por isso ninguém tá comprando. Tela maior, vai sim o melhor. Então não tem por que comprar um agora, pelo menos na minha. Não compro, mas tô na fila, né? Culpa nossa, o Yata lá perdeu 50% do salário dele. Nossa, cara, ele deve, tipo assim, se fosse alguém na Microsoft, na Sony, né, eles iam ficar super chateados. Mas na Nintendo eu acho difícil, porque o próprio Miyamoto já abriu mão de ganhar mais, entende? Em outros lugares, não é a filosofia dos caras, não. Mas é isso aí, ó. Falem aí pra gente o que vocês estão com vontade. Vocês estão com vontade de quebrar um 3DS? Vocês estão com vontade de comprar um? Vocês estão nem aí, né? E chegamos ao Wii U, ao talvez futuro, né? E aí, dando uma geral, o que vocês acham, assim, rapidinho? A gente já falou bastante dele em outras oportunidades. O que vocês estão achando até agora, do pouco que a Nintendo falou dele? Ó, eu continuo dizendo que o nome eu achei feio. Eu acho que é unânime, viu? Ninguém gostou do nome. Estranho, sei lá. Tomara que eles mudem, né? Porque normalmente eles mudam o nome dos consoles. Vamos ver se eles mudam desse daí. Eu tô na torcida pra mudarem, assim. Eu tô começando a acostumar com o nome Wii U. Começando. Wii U. Ah, é que, sei lá, eu já acostumei um pouco, né? Mas vamos ver também. Se mudasse pra um nome melhor, eu acharia legal. É que o Wii, eu também achei estranho no começo, quando falaram Nintendo Wii. Mas eu achei que hoje em dia eu acho até legal. Vamos ver, né, também. É, vamos ver. Ah, a proposta do coisa eu gostei também, assim. Ele vai sair primeiro que os outros. Acho que ele vai, de novo, ter gráficos inferiores. Mas acho que dessa vez não vai fazer tanta diferença, não. Quanto era a diferença do Wii pra um PS3, sabe? Ainda mais se tiver a rede online, não vai fazer falta um gráfico super... É porque o gráfico dele já vai ser muito legal, né? Então mesmo que os outros tenham gráficos melhores, eu acho que hoje em dia o gráfico já não... Não vai ser tão diferente, eu acho, né? A não ser que eles façam algo que realmente... Então, eu acho que os sucessores dos outros não vai ser tão diferente assim. Então... Eu já vi até a Sony falando isso. O que tem que ver que se vai mudar ou não nos próximos são outras coisas que não o gráfico, né? Eu acho que aí pode dar uma desvantagem dele sair primeiro, mas em relação a gráfico, dificilmente acho que vai superar, vai ficar muito distante do que existe hoje. Pra mim, o principal ponto mesmo, tirando telinha e tal, é legal, controle de tela é legal, mas é mais a rede online mesmo. Se tiver uma rede online boa pra caramba, vai ser sucesso. Também acho. A rede online boa... manter o que já tem mesmo com os controles de movimento e ver quem vai conseguir usar essa telinha, esses recursos de uma forma inteligente, né? Que não é a Nintendo, né? Que não seja a Nintendo, né? Finalmente alguém vai ter competência pra fazer isso, né? Porque tá difícil. Eu também não vi, assim, muita coisa de interessante. Uma coisa que eu achei legal foi eles jogando Ghost Recon online, várias pessoas e eles conversando em vídeo pela telinha. Isso eu achei legal, assim. Tipo, os caras do seu time, eu achei interessante. Mas aí você tira aquela coisa que tinha de legal no controle do Wii, de você jogar jogo de tiro com a mira, sabe, por sensor de movimento. Aí fica aquela coisa, né? Uma faca de dois gumes, assim. E assim, fora isso, eu achei interessante também você poder trazer a tela do jogo pro controle. Isso eu achei legal. Isso eu achei bacana, também achei bacana. Só que não são todos os jogos que dá pra fazer isso, né? Mas, por exemplo, o Zelda eles fizeram e o Zelda tem um gráfico do caramba, né? Uhum. Aquela versão do Zelda que eles mostraram na E3. E eu achei legal também, mas eu ainda achei estranho aquele Zelda HD, assim. Eu achei que, sabe, é como se tivesse aumentado tudo, as texturas, o gráfico, tudo. Mas ele continua com aquele comportamento de jogo com gráfico baixo. Não sei se você entendeu, porque, por exemplo, você vê o cabelo do... Mas aquilo lá foi feito nas pressas, pô. Aquilo ali é tech demo, não é real. Ah, tá bom. Até o Zelda do GameCube, quando foi mostrado na E3, ele era um gráfico realista, né? Ele não era cartoon igual é a versão Wind final. Mas aqui lá, os caras pegaram, devem ter falado, meu, a E3 é semana que vem, renderiza um vídeo aí rapidinho pra... Coisa aí, uma aranha gigante, sei lá, caranguejo gigante lutando com o Link. Já devia até ter pronto já o modelo. Só mandaram renderizar de novo. O que eu achei que... Mas pelo menos uma coisa já deu pra notar, Camila, que aquilo ali não é a Unreal Engine. Chega, né? Já chega, né, cara? Não aguento mais ver jogo em Unreal Engine, né? Apesar que tu falando, a culpa não é da Engine, a culpa é da maioria dos desenvolvedores que são ruins de modelagem mesmo. O que eu achei interessante também foi que a Nintendo deixou bem claro que aquele controle ele é opcional, né? Você pode comprar o console e usar os controles do Nintendo Wii normal, ou algum que vá sair com ele novo. mais aprimorado, mas assim, aquele controle ele vai ter um custo elevado e ele vai ser uma coisa à parte que você vai poder comprar se quiser ou não. Porque se o iPad custa R$2.000, aquele controle não vai ser tipo 50 conto, né? Por aí. É, não sei, vamos ver, né? Vamos ver, tem que esperar. Eu ainda que... Eu acho que eles criaram o suficiente pro pessoal falar bastante deles e eles vão revelar coisas à medida que tiverem. E mais opiniões pra gente fechar aí o cast de hoje. Nintendo tenho que agradecer a Nintendo, eu como nintendista, por todos esses anos de satisfação e felicidade, todos esses jogos aí que ela criou e essas franquias que eu sou muito fã. E queria terminar esse cast puxando o saco da Nintendo mais uma vez. E eu pedindo o Super Mario Sunshine 2, por favor. Será? E você, Hyde? É difícil falar da Nintendo, né? Eu não sou nintendista porque eu tenho outros consoles, né? Mas eu acho que ela é a melhor mesmo entre dessas desenvolvedoras aí. Porque ela tem Mario, tem Donkey Kong, tem Zelda. São várias franquias assim que as outras não conseguem... criar um número tão grande de franquias boas, né? Ah, isso então, é verdade. Eu faço um pedido pelo Hyde aqui. Eu acho que Nintendo é quase sinônimo de videogame, pra falar a verdade. É verdade. Mas eu farei um pedido pelo Hyde. Miyamoto, pede pros caras comprar a licença do Sonic pra você fazer um Sonic, por favor. Nossa, se isso acontecesse, eu acho que ia morrer de felicidade. Ia conseguir fazer um jogo porque... Sonic, velho. Eu acho que seria fantástico. Assim. Sou nintendista, mas aqui fica a minha admiração por essa empresa, que na minha opinião é a maior empresa de videogames que já teve na Terra. De videogame mesmo. Então é aquilo, às vezes pode parecer que a gente baba um pouco, eu tento não babar, mas pra mim não, é fato, é reconhecer quem leva o mercado pra frente são esses caras. Quem tem coragem de pensar diferente são esses caras. Então é isso daí, espero que vocês tenham gostado do cast. Se não gostaram, também comentem, mande cartas e agradeço muito por terem ouvido até aqui. Obrigado e até o próximo cast.